Bom, hoje nós vamos falar sobre Santa Teresa d'Ávila, né? Santa Teresa de Ávila, ou também conhecida como Santa Teresa de Jesus, né? Talvez para algumas pessoas seja surpreendente nós falarmos num curso dedicado ao estudo do ensaio, sobre uma santa católica. Mas vejam, a inclusão de Teresa de Ávila se justifica por dois motivos, principalmente. Teresa, nos seus escritos, ela alcançou o que poucos antes dela conseguiram, que é penetrar na sua própria individualidade. E fazer isso, desobedecendo a retórica da época. Na verdade, Teresa, ela relativizou e flexibilizou a retórica da sua época. Aliás, uma coisa, ela própria, no seu estilo livre, na sua maneira livre de falar, ela definiu o seu trabalho como transtornar a retórica. E ela, de fato, conseguiu. Conseguiu isso se utilizando de um estilo espontâneo, de um estilo fluido, mas uma espontaneidade que jamais dispensa a precisão doutrinal e a precisão linguística. Jamais. Bom, este é o primeiro motivo, então, para nós incluirmos Teresa de Ávila no nosso curso. E o segundo motivo é que é uma forma de nós contribuirmos para romper com uma dessas incongruências da nossa cultura, né? Da cultura brasileira, que é sempre dar as costas ao mundo hispânico, dando um grande salto no tempo. Ainda hoje são pouquíssimas as pessoas que estudam, por exemplo, Ortega y Gasset. Então, esta é uma forma de nós, devagar, irmos rompendo com estas coisas e irmos, descobrindo coisas novas, né? E no caso de Teresa, uma pessoa que o senso comum trata como se fosse uma escritora que deve ser relegada ao âmbito apenas do catolicismo. Quando, na verdade, ela é dona de um estilo magistral, como nós vamos ver aqui. É uma grande escritora. Aliás, é inconcebível, na Espanha, ou para qualquer pessoa que queira estudar a literatura espanhola, com seriedade, não ler Teresa de Jesus ou Teresa de Ávila e o seu contemporâneo, que é São João da Cruz, dois místicos espanhóis, mas que deixaram uma obra literária admirável em todos os sentidos. Então, de maneira que é preciso romper também com certos preconceitos, com certas formas banais, vulgares, de encarar alguns escritores, né, alguns literatos. Vejam, Teresa e Montaigne, eles foram contemporâneos, não se conheceram e com certeza nunca leram um ao outro. No entanto, ambos partilharam certas características que nós vamos ver aqui. Mas antes de falar especificamente sobre Teresa, Eu queria fazer um raciocínio com vocês aqui, na verdade, um raciocínio, não, uma reflexão, melhor dizendo, sobre esta questão do estilo, essa questão da construção do estilo pessoal. Veja, um escritor, ele elege o seu estilo, ele elege a forma como ele vai escrever, ou a natureza concede a cada homem um estilo próprio, como concede uma fisionomia. Mas são reflexões, são interrogações que eu vou colocando aqui e que vocês quero que vocês pensem, que vocês reflitam sobre essas questões. Ou seja, o estilo e o escritor, eles estão juntos, já antes do escritor ter consciência plena de como esse estilo se concretizará. Quer dizer, será que o estilo é um dado da natureza? Ou ao menos parte do estilo é um dado da natureza? Ou seja, o estilo está no homem, antes do homem estar no seu estilo. O estilo é um caminho, sem dúvida. Mas que tipo de caminho é o estilo? Um caminho pelo qual se vai com as próprias pernas, ou um caminho no qual nós somos levados, nós somos carregados, como se estivéssemos na correnteza de um rio. Quando nós escrevemos, cada vez que nós nos dedicamos a escrever, quanto é impulsividade? E quanto nasce? Quanto da nossa escrita é impulsividade e quanto nasce de uma decisão realmente consciente? Qual é a dimensão da nossa consciência no ato de escrever? São questões para as quais, se nós formos pesquisar, nós vamos encontrar diferentes respostas. Mas eu prefiro adotar uma solução, uma resposta conciliadora. Eu prefiro acreditar que o estilo é simultaneamente, ao mesmo tempo, um caminho que nos leva e um esforço do escritor para encaminhar a si mesmo. As duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Um caminho nos leva e, ao mesmo tempo, nós nos esforçamos para ir de determinada forma em determinada direção. Vejam, a formação de uma personalidade literária, ela é inseparável da experiência dramática da própria vida. Não há como escapar disso. Não há como escapar da circunstância, não há como escapar da realidade em que o escritor vive. E como ocorre em todos os momentos da nossa existência, também quando nós escrevemos, nós precisamos fazer escolhas. A cada linha que nós escrevemos, nós temos de aceitar e recusar possibilidades. No caso da escrita, é claro, estou me referindo às possibilidades expressivas que o idioma oferece. Então vejam, se há escolhas, se uma parte do nosso estilo, pelo menos, é feito de escolhas, nós podemos falar numa vontade de estilo, na existência de uma vontade de estilo. Mas vejam, nós não podemos restringir essa vontade de estilo ao mero fato de desbastar a nossa maneira de escrever, ou polir, né, ou limar. Né? São todas figuras que se usam muito quando se trata da escrita. Não se trata apenas de escrever com preciosismo, né, ou com afetação exagerada, ou escrever com falta de naturalidade. A vontade de estilo, ela é uma espécie de constante imitação. Né? Nós quase sempre começamos imitando alguém. Né? E é bom que seja assim, não é mal. Mas depois, quando estamos seguros do nosso próprio estilo, quando nós construímos o nosso próprio estilo, nós começamos então a nos auto-imitar. É como se nós, a cada vez que nós escrevêssemos, nós assumíssemos cada vez mais, perante nós mesmos, perante a sociedade, o papel que nós desempenhamos, né? O papel que nós colocamos para nós mesmos. Então, quando estamos maduros, quando sabemos, quando dominamos a forma por meio da qual nós queremos nos expressar, nós então começamos um processo de autoimitação constante, permanente. E essa vontade de estilo então se renova a cada vez que nós vamos escrever. O escritor então, nesse processo, ele acentua ou ele atenua, né, as suas próprias características. Para satisfazer a si próprio, né? Para satisfazer a sua própria consciência e também para satisfazer o grupo, né? O grupo social para o qual ele escreve. Percebam que não se trata aqui de uma submissão, né, à vontade geral. Né? Não se trata de se submeter à vontade da maioria, de forma alguma. Quer dizer, até pode ser isso, né? No caso dos escritores medíocres é o que acontece. Aliás, é o que acontece no caso dos medíocres em geral. Eles apenas se submetem ao senso comum e acabou. Né? Não há mais o que fazer. Né? Mas não, quer dizer, no caso de quem quer efetivamente construir o seu próprio estilo, trata-se de um processo autocriador. E essa vontade de estilo, ela, em determinadas circunstâncias, pode se transformar, inclusive, numa força histórica. Quer dizer, veja, não é o que nos interessa aqui, é claro. Estou falando apenas de um aspecto importante que não pode ser desprezado. O estudioso da literatura, que é o nosso caso aqui, nós vamos nos concentrar nos aspectos que concernem à expressividade do escritor. Mas nosso comportamento é diferente do comportamento, por exemplo, do historiador da cultura. O historiador da cultura, ele também se interessa pelos textos que os autores produzem, é claro, mas prefere ver esses textos não do ponto de vista estético, digamos, mas como testemunhas de uma época. E é nesse sentido, então, que uma vontade de estilo pode se transformar numa força histórica. Mas, como eu disse, o que nos interessa, né, é a vontade de estilo como uma força que cria obras originais, né, obras que se tornam essenciais, obras que se tornam fundamentais para a literatura. Obras que graças a essa originalidade, elas nos ajudam a compreender a história, a compreender a circunstância que nós vivemos e a compreender, inclusive, a nós mesmos. A nós mesmos e aos nossos semelhantes. Nesse sentido, o ensaio é um gênero muito especial, como eu já disse a vocês aqui, creio que na nossa primeira aula, né? O ensaio tem uma maleabilidade, tem uma flexibilidade que dá ao escritor o que nós poderíamos chamar de uma liberdade camaleônica. Quer dizer, ele tem um incrível poder de adaptação. Né? O ensaio é uma forma literária que está presa às condições pessoais, né? Às condições individuais do seu. E o ensaísta busca, como já disse a vocês, exatamente, antes de tudo, articular, né, o seu eu com as suas circunstâncias, com a sua história. É diferente do que um romancista faz. Né? O escritor que produz ficção, a sua preocupação primeira, por exemplo, num conto, num romance, qual é? É, além de outras questões, né, mas é articular os personagens com o seu próprio mundo fictício. Ele não está preocupado, em primeiro lugar, com essa que é a preocupação do ensaísta, né, de dialogar consigo mesmo e com a sociedade. Bem, no caso de Teresa de Ávila, a sua vontade de estilo abriu na literatura espanhola um campo, um caminho que não tinha sido aberto até então, que é o campo de acesso, né, à própria interioridade. Um escritor que apresenta o seu próprio eu, né, e mostra-se para os outros e abre-se, né, abre a sua própria interioridade. Na verdade, empreende um caminho duplo. Né, ele viaja até o interior de si mesmo e depois, então, mostra esse interior para os seus leitores. Nós não vamos tratar disso que eu vou falar agora aqui, né? Mas eu queria salientar esta questão, porque é um tema que eu acho magnífico para uma pesquisa, para quem desejar estudar sobre isso. Né? Vejam, é muito interessante como duas pessoas tão diferentes, tão díspares como Montaigne e Teresa de Ávila, vivendo em culturas tão diferentes, pertencendo a classes sociais diferentes, e tendo objetivos de vida tão opostos, né, podem ter vontades de estilo semelhantes. Conhecer o próprio eu também era o desejo de Montaigne, e expressar o seu próprio eu também. Para encontrar as causas dessa semelhança, né? Evidentemente, aquele que se interessar por fazer essa pesquisa não pode se prender aos chavões, né, que nós aprendemos no colégio ou na faculdade, né? Naquela conversa de que, bom, ambos agiam assim porque seguiam a estética do Renascimento. Nós temos que abandonar esse senso comum, né, e investigar, né, as causas reais que estão no substrato dessa semelhança que é incrível. Né. Mas, enfim, isso é apenas uma viagem que eu fiz, porque é uma coisa que me chama muito a atenção. duas pessoas tão diferentes, de personalidades tão opostas e com estilos de alguma forma semelhantes. Mas o que importa para nós hoje é que Teresa resolveu, na sua obra, o dilema que todo escritor enfrenta, seja ele um ensaísta, seja ele um ficcionista, seja ele um poeta. E que dilema é esse? É o dilema de encontrar a sua própria voz. Encontrar a sua própria voz. Como encontrar a sua voz interior? Como saber ouvir a sua própria voz e exteriorizar? É o caminho que cada um de nós, cada pessoa que deseja escrever, precisa descobrir. E é interessante como ela fez isto, abandonando toda a rigidez verbal. Vejam, era uma mulher culta, para os padrões da época, ela era uma mulher que leu muito, e no entanto, ela não copiou o que leu. Se vocês forem fazer uma pesquisa sobre os tratados de espiritualidade daquela época, na Espanha, vocês verão que todos seguiam mais ou menos o mesmo estilo retórico. Né? Havia um padrão de bem escrever, e esse padrão era seguido, mais ou menos, por todos os autores. E, no entanto, Teresa rompeu com tudo isso com absoluta naturalidade. Ela criou um estilo próprio, um estilo muito particular. Um estilo que era uma espécie de um... Era, não, é uma espécie de um desabafo expressivo. Os textos dela são recheados de exclamações, de interrogações. Há uma expressão muito bonita que ela cita, acho que no livro da vida, que ela diz assim: oxalá eu pudesse escrever com muitas mãos. Tamanho é o seu desejo de se expressar, de escrever. Então, a escrita se tornou para ela uma via de acesso à sua própria interioridade. E não um mero instrumento de enfeite, de adorno. E o mais curioso em tudo isso, que é uma coisa que nós não podemos esquecer quando nós falamos de Santa Teresa de Ávila, é que ela não escrevia por vontade própria. Ela escrevia para obedecer os seus confessores, os seus diretores espirituais, que pediam que ela escrevesse, mandavam que ela escrevesse. Por insistência deles é que ela começou, então, a produzir os seus livros. Né? E também por insistência das irmãs com as quais ela convivia, as outras monjas, as outras freiras, e de alguns poucos leigos que eram próximos, que a ajudaram na obra de reforma da Ordem Carmelita, que foi um grande trabalho que ela desenvolveu. Né? De restaurar toda uma concepção de espiritualidade, de vida monástica que estava praticamente perdida. Então, a Teresa tem um duplo mérito. Ela transformou um exercício que era um exercício de obediência, um exercício de humildade, ou pelo menos um exercício de respeito, de consideração, de amizade, ela transformou isso num exercício de sinceridade literária. E é muito interessante, porque quando nós lemos Teresa d'Ávila, nós temos a impressão de que ela está cumprindo o que ela mesma recomenda às irmãs, né? Às suas irmãs. Ela usa muito essa expressão, ir garantindo o entendimento para compreender o que se fala e com quem se fala. É muito interessante. Ir garantindo o entendimento para compreender o que se fala e com quem se fala. Ou seja, escrever ao mesmo tempo em que se ouve a si próprio. Ouvir bem o que o próprio entendimento fala, e escrever prestando atenção a isso. Vejam, é um conselho útil até hoje para todos nós. O escritor precisa ter essa dupla consciência. A consciência da forma como vê, da forma como entende a realidade, e a consciência de como transferir para o papel esse entendimento, essa visão da realidade. E para alcançar essa habilidade, para conseguir descobrir em si mesmo essa fonte de expressividade, digamos, é fundamental saber ouvir a si próprio. E não apenas ouvir a si próprio, mas também não se autocensurar. E Teresa fez isso com grande habilidade. Ela também está constantemente se referindo à espontaneidade que é necessária para escrever. Ela tem uma maneira muito engraçada de expressar isso. Ela diz: o texto haverá de sair como sai, sem conserto. Ou seja, o texto tem que brotar com naturalidade, sem conserto prévio, sem planejamento. Isso é muito interessante, porque se nós formos comparar o que ela diz, esse dito dela, o texto haverá de sair como sai, sem conserto. Se nós compararmos isso com o que, por exemplo, Flaubert dizia, nós vamos ver que há um abismo separando esses dois escritores. Numa das cartas do Flaubert, Ele dizia assim: quando eu escrevo algo das minhas entranhas, o texto flui, vai rápido. Mas esse é o perigo. Por quê? Ele percebia que quando ele não exercia censura nenhuma, o texto fluía rápido, quando ele não se autocensurava. Mas ele o que ele não gostava é que depois, quando ele relia as coisas, elas estavam cheias de lugares comuns, de frases feitas, de uma sonoridade que não era agradável. O Flaubert se preocupava muito com isso, com a sonoridade das palavras. E também com o termo preciso. Ele tem se vocês lerem a correspondência dele, é uma coisa extremamente angustiosa, porque ele procurava, às vezes, dias seguidos, o substantivo adequado, o adjetivo adequado. Então, de maneira que essa espontaneidade que Santa Teresa diz que o texto precisa ter é o extremo oposto daquilo que o Flaubert dizia. Ele achava que quando ele falava das suas próprias entranhas, o texto que nascia daí era o que de pior ele podia produzir. E Teresa, então, tem uma concepção oposta de expressividade. Agora, percebam por quê. Quer dizer, o que estaria na raiz dessas duas concepções tão diferentes, escrita. Na minha opinião, o que está presente aí é a questão da intenção. Da intenção. Teresa não senta para escrever e pensa, bom, agora eu vou produzir literatura. Ela não senta na sua mesa de trabalho e diz, bom, o que eu vou inventar agora? Não, é ao contrário, ela escreve o ditado da sua própria consciência, digamos, o ditado das suas próprias entranhas, nós podemos dizer. Não há nada de artificial, é diferente do comportamento de um escritor de ficção, que planeja, que organiza um mundo à parte, que constrói toda uma linguagem que deve corresponder a tudo que ele quer transmitir. Quer dizer, são duas concepções, são duas maneiras completamente diferentes. E uma outra coisa importante que nós não podemos esquecer jamais quando nós falamos em Teresa de Ávila, ela trabalha com um princípio espiritual que é oposto ao princípio que rege o criador literário. Ao escrever, Teresa, ela quer dar um testemunho da sua condição e das coisas que ela vê, da maneira como ela as entende, não como criadora, mas como criatura. É completamente diferente. Ela não tem esta concepção, que é uma concepção muito nossa, do autor como um criador, como alguém que cria algo novo. Não. Para Teresa, se há alguém que cria alguma coisa, esse alguém é Deus. Ela é apenas uma insignificante criatura. Mas vamos voltar à questão do que ela diz, do texto que sai, que é produzido sem conserto. O texto vai como sair, sem conserto, ou seja, sem harmonia, sem ordem, sem uma organização racional. Mas nós precisamos analisar um pouco melhor essa questão desse vocábulo. Na época de Santa Teresa, esse vocábulo conserto, ele tem vários significados diferentes, como hoje. Se vocês pegarem um dicionário, vocês vão ver que a palavra tem várias acepções. Então, conserto tem o significado de reunir os desconcertados, isto é, fazer a paz. Também tem o significado de que um homem consertado era um homem brando, um homem com o qual era possível dialogar. E também alguém que vive com conserto, alguém que vive com ordem, ou seja, alguém que tem uma vida harmoniosa e, ao mesmo tempo, uma vida previsível, uma vida racional. E é exatamente esse conserto que não é importante para ela. A Teresa, ela diz repetidamente que não sabe o que vai dizer quando escreve. Ela diz, como não sei o que será, não posso dizê-lo com conserto. Ou seja, não há uma organização prévia. Há exatamente isto que eu já disse a vocês. Há essa busca constante de espontaneidade. Mas ela também se opõe às pessoas que têm uma vida muito consertada, né? Ela se refere às pessoas consertadas em seu falar e vestir e no governo de suas casas. E que, apesar de terem tudo tão em ordem, tudo tão bonitinho, tudo tão arrumado, né, são incapazes de entrar em si mesmas, são incapazes de conhecer a si mesmas. Então, esse tipo de conserto ela repudia. Para ela, essas pessoas que são tão perfeitas na aparência, são tão consertadas, né, elas revelam um certo orgulho, pois na verdade elas são carentes de uma verdadeira entrega. Né. Ela diz textualmente: o conserto de nossa vida seja o que Deus ordenar dela, e não queiramos que se faça a nossa vontade, mas a sua. Essa visão crítica das pessoas muito consertadas, né? Quer dizer, isso inclusive está ligado à própria forma delas se expressar, né? Ela diz que ela não escreve para as almas consertadas, né? Ela não escreve para almas que são senhoras de si, que são ordenadas, né? Mas para... A expressão é muito curiosa, muito bem-humorada, né? Ela escreve para espíritos e entendimentos que são como cavalos desbaratados. Ela diz que escreve para essas almas no seu estilo grosseiro. Ela chama o seu próprio estilo de grosseiro, né? Ela reconhece isso. Pois elas entenderão melhor do que se ela escrevesse num estilo elegante. Bem, a sua opção parece ter dado certo. Né? Porque, assim, se nós formos analisar os tratados espirituais, né, que as pessoas consertadas liam na época de Tereza, né, esses livros hoje não são mais lidos. Né? Ou são lidos apenas por estudiosos ou para alguma pesquisa muito específica, né? Mas nenhum deles tem a fama, nenhum deles tem a importância literária, né, e espiritual que a obra de Santa Teresa. Então, de maneira que aquilo que ela fez, a maneira como ela pensou tudo, ou a maneira como ela deixou com que o seu texto fluísse, deu certo, deu resultado. É claro que nós não podemos esquecer que essa opção estilística, né, que Teresa faz, ela também nasce da humildade. Né? Nós estamos falando de uma monja de clausura, uma pessoa que entra num mosteiro e passa a vida toda ali fechada, numa vida de oração. Nós estamos falando de uma mulher que foi uma grande mística, né? Uma mulher que não só escreveu toda a obra que ela nos deixou, mas que também escreveu poesia, poemas muito bonitos, foi uma empreendedora, digamos, porque reformou toda a ordem carmelita, né, e sofreu resistências incríveis, né, e venceu essas resistências todas para renovar, para dar uma face nova para uma ordem que estava em plena decadência, né, e ao mesmo tempo uma mulher que tinha uma vida espiritual intensa, né, que tinha visões, tinha êxtases místicos. Né? Então, percebam, nós estamos falando de uma personalidade extremamente complexa. Né? Nós não estamos falando de uma pessoa qualquer. Né? E é claro que, numa vida religiosa cristã, A humildade tem um papel fundamental, tem um papel crucial. Mas percebo que essa humildade, no texto de Teresa de Ávila, ela não mata a abertura, né? Ela não dilui a sinceridade. Uma sinceridade, inclusive, que se manifesta por meio de um bom humor incrível. No livro da vida tem vários trechos em que ela fala com extremo bom humor, mas tem um trecho muito interessante. Ela recomenda que as irmãs procurem diretores espirituais ou confessores que não lhes ensinem a serem sapos e não transformem suas almas em caçadoras de lagartixas. Ou seja, que esses diretores não transformem as suas almas em almas que buscam coisas insignificantes. E ela diz também que todas as irmãs, todas aquelas que a leem, elas crescerão na virtude se seguirem o que ela ensina, né? Porque ela tem toda uma concepção de oração mental, né, de vida monástica. Né? Então ela diz, vocês vão crescer na virtude se vocês seguirem o que eu estou ensinando para vocês. Porque eu própria já passei por tudo isso. Né? Eu falo daquilo que eu efetivamente vivi. Né? Então, vocês crescerão na virtude se seguirem os meus conselhos. Mas se preparem, porque são passos de galinha. Né? Quer dizer, essas expressões simples, né? Essas expressões coloquiais, né? Enfim, essas expressões são inimagináveis para a época em que ela escreveu. Né? Ninguém escrevia dessa maneira. Né? E principalmente em livros de espiritualidade cristã. Quer dizer, havia toda uma retórica, né? Havia toda uma forma. Uma forma, dizendo claramente, uma forma para se escrever. Né? E esse tipo de linguagem que ela utiliza, né? Essa naturalidade, o uso dessas expressões, né? Para as pessoas cultas da época, né? E creio que, inclusive, para muitas das pessoas com as quais ela conviveu, tudo isso representava uma linguagem baixa, uma linguagem pobre. Mas ela não mudou. Da mesma forma como ela enfrentou dificuldades tremendas para reformar a ordem carmelita, ela persistiu no seu próprio estilo. E tinha consciência disso. Eram decisões conscientes disso. Ela própria dizia, tem um trecho em que ela diz que ela era afeiçoada às palavras do Evangelho mais do que às palavras dos livros consertados, né? Dos livros bem escritos. E chega mesmo a dizer, num outro trecho, né? vou ler para vocês, que lhe agrada mais a rudeza de um pastorzinho humilde do que todos os elegantes raciocínios dos literatos e sábios que não tinham humildade. Então, percebam, ela refuta constantemente esse orgulho do Criador, do qual nós falávamos no início da nossa aula. Ela não se coloca como um Criador, como nós estamos acostumados a nos ver. Ela não tem esse orgulho, ou pelo menos ela luta para não ter esse orgulho. Mas ela se coloca como uma simples criatura, como uma ferramenta, ou melhor dizendo, um instrumento nas mãos de Deus. E é muito um outro aspecto muito interessante, é que nessa forma de falar tão espontânea e tão bem-humorada, quer dizer, há também, nós encontramos trechos em que ela faz uma defesa da sua própria capacidade. da sua própria capacidade enquanto mulher. É uma forma, ela justifica a sua capacidade feminina de se expressar sobre coisas importantes. Imagine, nós estamos em pleno século XVI, quer dizer, numa sociedade que apenas os homens falam, né? Apenas os homens se expressam, né? Raramente uma mulher escreve, uma mulher se expressa, uma mulher opina, né? E ainda mais uma monja reclusa, né? Uma monja de clausura, uma monja que fica fechada dentro de um convento, né? Apesar de que Teresa também viajou, porque reformou várias casas, vários mosteiros, né? Mas enfim, não era o padrão de comportamento da época, né? E ela diz claramente, né, que os varões fortes, né, por terem ocupações importantes, eles não conseguem perceber coisas que só as mulheres podem ver. E toda a sua obra está repleta dessas referências aos letrados, né? Que talvez, ela diz, conheçam e saibam descrever os estados de ânimo religiosos, mas não vivem esses estados de ânimo na própria carne, nas próprias entranhas, como elas, mulheres que se fizeram monjas, como elas conseguem. E, bom, isso então é um outro aspecto extremamente inovador. Essa, não só o fato de uma mulher se expressar, mas essa defesa consciente da própria feminilidade, né, era algo inexistente. Uma outra característica importante é a força emocional dos textos de Teresa. É um texto muito emocional, mas não é um texto infantil. Ela e é emocional porque a base da sua vida, do seu pensamento, é não pensar muito, ela diz, mas amar muito. Ela não está preocupada em pensar, mas ela está preocupada em amar. Essa ideia do pensamento que nasce do amor, do entendimento que nasce do amor, isso perpassa toda a sua alma. Ela escreve porque ela ama. Ama Deus, ama a igreja, ama as suas irmãs. Quer que todos partilhem desse sentimento. E só há uma forma de fazê-los partilhar do que ela realmente sente no seu íntimo. É esforçar-se para colocar na palavra escrita a totalidade da sua pessoa. Então, mas percebam, não se trata, ainda que seja um estilo derramado, não se trata de um derramamento lírico, né? ou um derramamento meramente ornamental. Né? Não é isso. Né? O texto de Teresa parece ser uma constante autorrevelação. Uma autorrevelação, inclusive, para ela mesma. A impressão que nós temos quando vamos lendo, é que ela está constantemente se descobrindo. Né? Ela está constantemente descobrindo a si mesma. Né? E expõe essa autodescoberta com naturalidade. Né? Uma escrita muito natural, muito espontânea. Né? E percebo, não há em Teresa aquelas incoerências que nós vimos em Montaigne, na aula passada. Né? Quer dizer, não há aquele discurso às vezes titubeante, ou às vezes um discurso que nos passa insegurança. Não, ela vibra. Ela vibra com o que ela diz, ela vibra porque a aparência, né, o que ela nos passa é que a sua vibração nasce do fato de ela estar numa relação íntima com Deus, né? E o que para nós que somos místicos é muito difícil. Ao mesmo tempo, contudo, ela e Montaigne estão unidos, né? São próximos por esse esforço para expressar não apenas aquilo que eles leram, não apenas aquilo que eles estudaram, que eles conheceram nos livros, né? Mas expressar aquilo que eles verdadeiramente sentem, expressar aquilo que eles experimentaram no seu íntimo, nas suas próprias vidas. Essa insistência em se referir, né, à sua própria experiência, à sua própria intimidade, né, é uma coisa que está muito presente nos dois. Mas nós não podemos esquecer que Teresa despreza os valores mundanos, né? Quer dizer, para ela, a mundanidade, né? Quer dizer, os valores materiais, quer dizer, tudo isso não representa absolutamente nada. Ela despreza o conforto, despreza a segurança, o dinheiro, a posição social, né? Enfim, tudo que é consertável, né? E nesse sentido ela é muito diferente de Montaigne, né? Teresa não tem uma reputação para salvar, ela não está preocupada com isso, né? Ela realmente despreza, né, o mundo de homens, né, e de homens consertados. Há um trecho muito interessante em que ela fala sobre isso, que é um trecho relativamente longo, mas que eu quero ler para vocês. Que caso posso fazer dos reis e dos senhores, se não lhes cobiço as rendas, nem os quero contentar, se para isso for preciso descontentar a Deus? E o que se me dá de suas honras, se estou convencida de que para um pobre a maior honra consiste em ser verdadeiramente pobre? Persuadida estou de que honras e dinheiros quase sempre andam juntos. A quem deseja honras, não aborrece dinheiro. E a quem ele aborrece, pouco caso faz de honras. Entenda-se isso bem. Ao que me parece, isto de honra sempre traz algum interessinho de ter rendas e dinheiros, porque no mundo nunca se dá honra a quem é pobre. Então, percebam, inclusive esta utilização do diminutivo, né, é uma coisa muito interessante, né? É uma escolha muito sutil e, ao mesmo tempo, perfeita. Ela usa aqui uma delicada ironia, né? Outra coisa praticamente impensável num livro que pretende falar de coisas espirituais, né, em pleno século XVI, né? Teresa busca, portanto, a essência pessoal, né? Algo que não conta mu muito no mundo, né? E não só no século XVI, atualmente também. E não conta por quê? Porque não é suficientemente ornamental, né? Até hoje nós temos preferência por tudo aquilo que é ornamental, né? Por aquilo que tem pompa, né? Enfim, o mundo aprecia as coisas consertadas, né? as coisas nas quais prevalece o ornamento, a retórica, a superficialidade. Nós vemos isso constantemente. Não é preciso ser um santo ou um místico para perceber isso. Mas ela não, ela recusa os concertos do mundo, né, e os recusa, como vemos, no seu próprio estilo de escrever. A sua própria escrita é uma recusa do mundo concertado. Para ela, os escritores que produziam livros muito concertados buscavam apenas uma honra mundana. E por isso também a sua recusa da retórica. A sua insistência em transtornar a retórica, como eu disse no início. E a sua insistência de que a escrita devia ser como ela saísse, sem grandes preocupações. O texto deve sair como vem. Então é muito interessante, porque se ela recusava as honras, né, e as riquezas do mundo, ela também recusava as honras e as riquezas da retórica. Mas percebam, isto também é muito importante. Não se trata de escrever com desleixo. Não se trata de rebaixar o seu estilo de escrever de maneira proposital. Vejam que não é isto que ela faz. Isso, para Santa Teresa de Ávila, seria exatamente o oposto daquilo que ela pretendia. Quer dizer, escrever desta maneira para ela, rebaixando o estilo, ou escrever com desleixo, para ela seria uma falsificação tão grande quanto escrever de maneira retórica, né? De maneira pomposa, de maneira grandiloquente. Seria uma falsificação semelhante. Ela empregava expressões populares, né? Sem dúvida, mas escrever para Teresa era uma espécie de unção, né? Era uma espécie de consagração. Escrever para ela abria o acesso à sua vida interior, permitia que ela expressasse o seu amor, mas também o ato de escrever a levava para mais perto de Deus. Então vejam, conhecer a si mesmo, né? Expressar-se com sinceridade, demonstrar seu amor pelas pessoas e unir-se cada vez mais a Deus. A escrita para Teresa de Ávila era uma forma de busca da totalidade. E é incrível que em pleno século XVI, uma mulher que levava uma vida monástica e uma mulher se expresse com tanta soltura, com tanto bom humor, com tanta desenvoltura. O seu texto, o texto teresiano, é realmente uma forma de entrega. E ela própria dizia isso. Ela dizia textualmente: o reino de Deus não se entrega, não se dá a qualquer um, mas apenas aos que se entregam por ele. E é exatamente o que ela fazia. Esta entrega permanente, esta entrega sem conserto, quer dizer, sem nenhuma falsidade, sem nenhum estilo pomposo, rompendo com a retórica, transtornando a retórica, como ela. Bem, hoje nós não vamos analisar os detalhes daquele, daquele texto que eu deixei para vocês, que é um trecho do Caminho da Perfeição. Com todas estas observações, vocês têm elementos suficientes para ler o texto de Santa Teresa. E aqueles que se interessam, né, em se aprofundar nesse estilo, eu sugiro que vocês comecem pelo Livro da Vida, né? Inclusive porque há uma tradução nova, muito bem feita, do Livro da Vida, editada pela Companhia das Letras, né? É uma tradução muito, muito boa, né? Dispensem um estudo. Uma introdução que tem ali, escrita pelo Frei Beto, que é uma coisa muito superficial, não tem a menor importância aquilo, e vão direto ao texto teresiano. E vocês verão que é uma coisa maravilhosa. E se vocês fizerem isso, por favor, não se deixem vencer, né? Não sejam vencidos pelos hipérbatos, né? O hipérbato é uma figura de linguagem, né, por meio da qual você inverte a ordem das palavras, nas orações. Aquela ordem natural, ela é rompida, né? O autor faz uma série de intercalações, de interposições, e também inverte a ordem dos textos. E Santa Teresa de Ávila usa muito esta maneira de escrever. Então, não se deixem vencer por isso. E se puderem, se tiverem interesse, realmente leiam, porque é uma experiência maravilhosa, né? É um estilo incrível, é um estilo realmente apaixonante. Bem, nós vamos fazer o nosso intervalo de sempre, né? Aqueles que tiverem dúvidas podem mandar as perguntas para cursos@sedete.com.br, né? E dentro de uns 10 minutos, nós retornamos. Tá bem? Temos aqui, três perguntas, né? E vamos então responder. O Benedito, né? Benedito fala sobre a sensação de não conseguir colocar no papel aquilo que ele pensa, seja por falta de vocabulário ou pela própria deficiência na escrita, né? E pergunta como superar essas dificuldades. Bem, Benedito, eu não sei se você fez o curso anterior, que é o curso de prática de leitura e formação de estilo, né? Mas, enfim, foi um curso no qual nós tratamos o curso todo exatamente sobre isso, né? Dessa questão de como vencer essas dificuldades de expressão, né? Veja que não devem angustiar você, porque é uma dificuldade que todos têm, né? Em maior ou menor grau. E, enfim, diferente daquilo que muitos dizem, né? E que às vezes se ensina em alguns cursos, em alguns workshops, né? Escrever não é fácil, escrever não é simples. Este ato, este exercício, né, de autoexpressão é algo complexo, realmente, né? Mas veja, você tem aí na página deste curso, né, do curso sobre ensaio que nós estamos fazendo, foram disponibilizadas as três aulas iniciais do curso de prática de leitura e formação do estudo. Então, o primeiro passo é esse, assistir essas três aulas com atenção, com cuidado, fazendo o exercício de leitura que está lá. Então, este é o primeiro passo. E o segundo passo, sem o qual você jamais superará as suas dificuldades. Ler. Não há escritor sem leitura. Então, isso é um ponto básico. Então, essas três aulas iniciais vão mostrar a você como você deve ler. Há uma forma de ler. Uma forma, digamos, adulta. Uma forma, usando uma palavra que talvez não seja adequada, mas uma forma maliciosa de ler. Uma forma que não é uma forma adulta de ler. Uma forma que não é pueril. Deixar de ser um leitor pueril, infantil, mas ser um leitor adulto. Este é o primeiro passo. E o segundo passo é efetivamente ler. Quer dizer, mas não ler qualquer coisa. Quer dizer, não perca tempo com a literatura contemporânea. Vá ler os clássicos. E de preferência leia os clássicos da sua própria língua. Então, vá ler o Vieira, enfim, vá ler os grandes autores clássicos da língua portuguesa. Vá ler Camilo Castelo Branco, Padre Vieira, enfim. Ler e então, à medida que vai lendo, da maneira como eu explico nessas três aulas, vai também escrevendo. Mas assim, não há receita fácil. Não é como bater um bolo, não é como dar uma caminhada, não é como andar de bicicleta. Se alguém, não é como aprender a nadar também. Quer dizer, você aprende e sai fazendo. Quer dizer, não é assim. Escrever é uma luta permanente, é um exercício permanente, de autoexpressão, de encontro com a sua voz interior, como eu disse na aula, quer dizer, nesta aula, ouvir a voz interior e saber expressar. Mas você só vai conseguir fazer isso, só vai conseguir superar as suas dificuldades, que não são só suas, são as dificuldades de todos nós. Todos nós. Se alguém diz para você que, sabe, é uma facilidade enorme escrever, essa pessoa está mentindo, não é verdade. Então, há como superar, mas não é uma coisa que acontece do dia para a noite, não é simples, não é fácil, não se faz com um pé nas costas, como os antigos diziam, mas é possível. E há uma forma para se fazer isso. Então, espero que você tenha compreendido. Coragem. Vá em frente. Não tenha receio, não se deixe vencer pelas dificuldades. O Kênio pergunta se a sinceridade de Teresa de Ávila é equivalente à de Santo Agostinho nas Confissões. Sim, Kênio. A sinceridade é equivalente, mas os estilos são completamente diferentes. Quer dizer, Teresa tem uma simplicidade, uma naturalidade, que Agostinho não tem. Ele é sincero, você percebe. Você percebe perfeitamente nas confissões que ele ali, como eu já disse, creio que na aula anterior, quando falei de Montaigne, ele rasga o próprio peito diante do leitor. É claro, é muito perceptível isso. Mas ele faz tudo isso envolto numa retórica, né, que Teresa de Ávila não tem, né, que Teresa de Ávila recusa. Quer dizer, ela fala de uma forma muito mais coloquial, muito mais direta, né, e inclusive se permitindo um bom humor, né, alguns chistes, algumas piadinhas, né, que isso para Santo Agostinho no texto escrito era inimaginável, né? Mas a sinceridade é a mesma. O Jefferson, ele pergunta, quer dizer, como escrever com o coração na mão, né? Quer dizer, como buscar a sinceridade na escrita e como ser sincero ao escrever, quer dizer, como alcançar um estilo de escrita absolutamente sincero, franco, né? Bom, é preciso, antes de tudo, Jefferson, conhecer a si mesmo, né? Sem conhecer a si mesmo, nós não vamos a lugar nenhum. Eu me lembro que meu pai me dizia muito isso. Você percebe que você chegou à maturidade, ou que você conhece a si mesmo um pouco, né, quando você olha no espelho e sabe perfeitamente com quem você está falando. E assim, isso é um processo difícil, não é fácil, não se consegue isso do dia para a noite. Né? Nós quase sempre, quando nos olhamos no espelho, nós não temos muita certeza de com quem nós estamos falando. Né? Mas, quer dizer, nós lutamos para superar isso, né, no dia a dia. E essa é uma conquista. É uma conquista, inclusive, moral, né? Saber efetivamente quem nós somos. Desprezar o auto-engano. Né? Então, é um processo, né? Um processo que eu acho que jamais acaba, jamais se conclui, né? Por completo, quer dizer, nós estamos sempre desvendando facetas do nosso eu. Né? Claro que com a maturidade, com o avanço do tempo, você vai, é claro, tendo muito mais segurança, sabendo efetivamente como você vai reagir a isto ou aquilo. Né? Mas é um trabalho lento, né? É um trabalho lento. Então, mas perceba, quer dizer, este trabalho de autoconhecimento, quer dizer, ele permitirá, inclusive, não só que você seja sincero, né, mas também tornará o seu estilo convincente. Né? Quer dizer, isto é muito importante. Então, paralelamente a este trabalho de constante de autoconhecimento, né, é importante exercitar, né, uma forma de se expressar por meio da qual você efetivamente consiga dizer aquilo que você quer dizer. Né? Isto é muito importante. Né? O jogo com as palavras, né, com o vocabulário, com a construção das frases, com a montagem dos parágrafos, né, enfim, tudo isso exige constantemente, exige uma atenção muito grande. Né, uma atenção e uma tensão permanente. Né. e nós não podemos temer isso. Quer dizer, a língua, ela está constantemente lutando contra nós. É um embate constante. Eu sou franco com vocês, eu sinto isso a cada texto que eu vou escrever. Quer dizer, você precisa estar sempre se vigiando, né? Você precisa estar sempre lutando com a linguagem para que ela, de fato, expresse aquilo que você quer dizer. Então, assim, quando nós escrevemos, nós não podemos nos satisfazer com meias soluções. Então, por exemplo, se você escreve uma coisa, será que aquilo está efetivamente dizendo aquilo que você pensa? Será que aquele texto está efetivamente dizendo o que você quer dizer? Então, como eu falei nesta aula, é o grande trabalho de um escritor, né? Aprender a ouvir a própria voz interior, né? Descobrir essa voz interior e saber expressá-la. Né? Para isso, então, não basta apenas o autoconhecimento, né? Mas é preciso também, então, dominar a língua, dominar a linguagem, né? Submeter a língua à sua vontade de expressão, né? A nossa vontade de expressão. Então, é um trabalho cotidiano, é um trabalho constante, né? Muitas vezes é um trabalho até estafante. Mas é possível, né? Os grandes autores estão aí, né? Para provar isso. Inclusive, venceram dificuldades, muitas vezes, que podem parecer para nós dificuldades intransponíveis, né? Você veja, por exemplo, para falar de um exemplo de um autor que está muito presente para mim, porque eu estou relendo várias coisas dele, que é o Conrad. Né? O Conrad era um homem que era polonês, né? Sabia francês e optou por escrever em inglês. Né? Aprendeu o inglês já quando seus 18 anos, creio, mais ou menos, né? Se tornou um leitor de Shakespeare, né? E que, enfim, conseguiu vencer barreiras tremendas. Então, isto é possível, não é impossível, mas é um embate constante. Bem, e você também pergunta, então, sobre a obra completa de Santa Teresa d'Ávila em português. Existe uma edição, se não me engano, é da editora Vozes. Eu não tenho certeza. Mas eu vou ser franco, eu não conheço essa tradução. Eu li Santa Teresa em algumas traduções de Portugal, isso quando eu era muito jovem, quando eu era adolescente. Né? Depois, quando eu tinha mais ou menos os meus 20 e poucos anos, eu comprei uma edição das obras completas em espanhol, né? Um volume que depois eu não me recordo que fim ele teve, porque não está mais na minha biblioteca. E fui reler, agora, a questão de uns três anos, acho, mais ou menos, esta tradução nova que saiu pela Companhia das Letras do Livro da Vida. É uma tradução só do Livro da Vida e é uma tradução muito boa que eu posso recomendar. É uma tradução que está muito bem feita. Agora, relendo esta edição, O Caminho da Perfeição, né, eu achei que o tradutor ele quis facilitar um pouco, né, ele de certa forma diluiu o estilo teresiano, compreende? Então, de maneira que não acho muito, muito seguro. Talvez as traduções de Portugal sejam melhores, né? Aliás, como quase sempre acontece, né? De maneira que, se você puder ler no original, em espanhol, né, pode até comprar uma tradução, porque o estilo dela, às vezes, por causa dessas inversões de elementos da frase, às vezes fica um pouco confuso, mesmo para quem domina o espanhol. Né? Então você pode comprar, ou pode encontrar na internet, porque tem, acho que tem tudo dela, né? Na internet, em vários sites diferentes. Então você pode ir lendo e com uma tradução do lado para sanar algumas dúvidas, né? Mas tentando descobrir todos esses aspectos do estilo dela que eu coloquei aqui hoje, que são maravilhosos. Né? Tá bem? Muito bem, meus caros. Foi um prazer estar aqui com vocês novamente. E então, semana que vem, estaremos de volta. Amanhã, aí até o final da tarde, já estará no site do SEDET o texto para a nossa próxima aula. Boa noite, muito obrigado, até semana que vem.